Atenção! Está na hora de realizar o sonho de ter uma casa linda e moderna. Aproveite a promoção de inverno das lojas Millennium. Serão sofá, camas, mesas, dormitórios, cozinha, colchões, racks, painéis com preços especiais. Tudo isso para deixar sua casa mais aconchegante e confortável. Oferecemos pagamento facilitando em até 12 vezes, sem juros. São móveis de qualidade, durabilidade e designer moderno. Venha fazer uma visita a nossas lojas e comprove o anunciado. Millennium, móveis e eletro. Todo mundo ouvindo Educativa FM 87. Muito mais música. Muito mais música. Se liga aí. Ela não muda. Olha só quem tá ligando a essa hora. Diz aí o que cê tá querendo agora. Cê quer meu beijo, quer meu corpinho deitado aí no seu colchão. Tá seduzindo, tô quase indo, mas acho que não vai dar não. Não sou brinquedo pra de madrugada me ligar do nada querendo me usar. Não sou brinquedo pra cair na sua, feito um cão de rua pra me abandonar. Mas se dá vontade, dá, dá vontade, dá, dá vontade, dá, dá vontade. Mas se dá vontade, dá, dá vontade, dá, dá vontade, dá, dá vontade. Com vocês, Dom Juan! Pai, vários amores eu nem sei que eu amo mais. Se eu vou com aquela da, daquela daqui, e elas sabem que se ela tira minha paz, não colo mais. Eu vou sim. Muito bem, gente. O Loim Faria de Oliveira, né? Ele perdeu todos os documentos, é uma carteirinha da Germar. Quem encontrou, deixar aqui na Rádio Educativa FM, né? Na loja da Cíntia ou na Rádio Educativa, na Germar mesmo, né? O telefone dele de contato é 981-36-6966. 981-36-6966. Ele veio da Ponte Seca, coitado. Tá aqui desesperado, né? Tinha até o dinheiro dentro, ele tá preocupado com os documentos. É o Loí, né? Aquele nosso amigo da dupla Sereno e Sereninho, né? Loí Faria de Oliveira. Perdeu todos os documentos agora há pouco, vindo da Ponte Seca. Por favor, quem encontrou, deixar aqui na Rádio Educativa, né? Ou pode deixar na Germar, ou na loja da Cíntia Antiga Groap, ou na própria Germar. O telefone dele é 981-36-6966. Mas se dá vontade, dá. Dá vontade, dá. Dá vontade, dá. Dá vontade. Mas se dá vontade, dá. Dá vontade, dá. Dá vontade. Turma do pagode, Dom Juan. Não sou brinquedo pra de madrugada me ligar do nada querendo me usar. Não sou brinquedo pra cair na sua, feito um cão de rua pra me abandonar. Mas se dá vontade, dá. Dá vontade, dá. Dá vontade, dá. Dá vontade, mas se dá vontade, dá. Dá vontade, dá. Dá vontade, dá. Dá vontade, mas se dá vontade, dá. Dá vontade, dá. Dá vontade, dá. Dá vontade, mas se dá vontade, dá. Aí agora o papete, se você voltar com ela, você tá tirando. Fica tranquilo, essa não me vê mais. Já era. Mas se dá vontade, dá. Marque no seu dial 87, porque é a melhor. Se olhar pro lado, não acho uma boca que vale um centavo. Pra 10 beijos dado, é certeza 11 dá errado. Será que a vida tá me dando troco? Porque minhas mancadas eu tô pagando em dobro. Eu não fui vagabundo nesse nível pra tá sofrendo assim, não faz sentido. Eu tô numa sequência de gente que não presta. É só não vale nada que minha cama se interessa. E toda boca que minha boca se envolveu são tudo tranqueira igual ou pior que eu. Eu tô numa sequência de gente que não presta. É só não vale nada que minha cama se interessa. Toda boca que minha boca se envolveu são tudo tranqueira igual ou pior que eu. uma boca que vale um centavo. Pra 10 beijos dados, é certeza, 11 dá errado. Será que a vida tá me dando troco? Porque minhas mancadas eu tô pagando em dobro. Eu não fui vagabundo nesse nível pra tá sofrendo assim, não faz sentido. Eu tô numa sequência de gente que não presta. É só não valer nada que minha cama se interessa. E toda boca que minha boca se envolveu são tudo tranqueira, igual ou pior que eu. Eu tô numa sequência de gente que não presta. É só não valer nada que minha cama se interessa. E toda boca que minha boca se envolveu são tudo tranqueira, igual ou pior que eu. Eu tô numa sequência de gente que não presta. É só não valer nada que minha cama se interessa. E toda boca que minha boca se envolveu são tudo tranqueira, igual ou pior que eu. É. Joga a mão pra cima, só quem tá feliz essa noite. E toda boca que minha boca se envolveu são tudo tranqueira, igual ou pior que eu. FM. Vamos dançar. Tchau pros homens, Matheus Fernandes. Tô saindo sim, tô bebendo sim. Tô beijando sim, tô vivendo sim. Tô dando rolê em cama errada, emendando ressaca e ressaca. Mas tem alguém que eu nem preciso falar, quem que beija bem e que faz amor como ninguém. E se quiser me botar no eixo, só precisa estalar o dedo. Se ela me quiser, meu nome é pronto. Meu coração tá no ponto. Vagabundo se aposenta, diz: é tchau pros rolos, tchau pros esquema. É tchau pros rolos, tchau, tchau pros esquema. Se ela me quiser, eu largo a farra. Troco o fumo de balada por pipoca de cinema. É tchau pros rolos, tchau pros esquema. É tchau pros rolos, tchau, tchau pros esquema. Joga tudo em cima e vê. Se ela me quiser, eu troco a farra. Na hora, companheiro, mandando tudo. Largo tudo. Nossa, vamos que vamos. Tchau pros esquemas. Eu tô saindo sim, tô bebendo sim. Tô beijando sim, tô vivendo sim. Tô dando rolê em cama errada, emendando ressaca e ressaca. Mas tem alguém que eu nem preciso falar, quem que beija bem e faz amor como ninguém. E se quiser me botar no eixo, só precisa instalar os dedos. Se ela me quiser, meu nome é pronto. Meu coração tá no ponto. Vagabundo se aposenta. É tchau pros rolos. Canta! É tchau pros rolos. Tchau, tchau pros esquemas. Se ela me quiser, eu largo a farra. Troco os combos de balada por pipoca de cinema. É tchau pros rolos. Tchau pros esquemas. É tchau pros rolos. Tchau, tchau pros esquemas. Mais uma, vai, vai. Quiser, eu largo a farra, troco os combos de balada por pipoca de cinema. É tchau pros rolos, tchau pros esquemas. É tchau pros rolos, tchau, tchau pros esquemas. É tchau pros rolos, tchau pros esquemas. É tchau pros rolos, tchau, tchau pros esquemas. Tchau, tchau pros rolos, tchau, tchau, tchau. Tchau pros esquemas. Dá um tchau pros rolos, dá um tchau pros rolos. Tchauzinho. Faz barulho, Matheus Fernandes, aê! Aí sim, hein? Educativa FM. Muito bem, reta final do programa, né? O Loi Faria de Oliveira perdeu todos os documentos em uma carteira da Germar, carteirinha pequenininha da Germar. Se você encontrou, ele perdeu da Ponte Seca até Beribé, agora há pouco, né? Quem encontrou aí, por favor, encarecidamente, né? Fale com a Rádio Educativa, ou na Germar, ou na loja da Cíntia, ou ligue para ele mesmo, 981-36-6966. 981-36-6966, falar com Loi Faria de Oliveira, né? Perdeu todos os documentos, tá certo, gente? Um abração a todos aí, né? Amanhã tem mais programa. Pega de jeito que eu só encontro naquele endereço que eu sempre paro depois de beber. Saudade de você, saudade de uns beijos, de uns pega de jeito que eu só encontro naquele endereço que eu sempre paro depois de beber. Saudade de você. Fica ali, Gilmar! Alô, Junior! tento, tento, mas não acho. Tento, tento e só fracasso. Um fogo que não apaga. É foda esquecer um amor foda com amor sem graça. Saudade de uns beijos, de uns pega de jeito. E eu só encontro naquele endereço. E eu sempre paro depois de beber. Saudade de você. Saudade de uns beijos, de uns pega de jeito. E eu só encontro naquele endereço. E eu sempre paro depois de beber. Saudade de você. Tem que respeitar. Que eu sempre paro depois de beber. Saudade de você. Não tem jeito, amigo. É só saudade, amigo. Bêbado ou são, eu já decorei onde ela tá. Tamo junto. Prepara o seu coração. Tem algo de errado nessa minha vida de solteiro. Eu bebo gin com tônica e sinto o sabor do seu bem. Na minha mente agora tem um ponto de interrogação. Será que o Lagos pega pra ficar?